Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora também para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos com relatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual, também de nossas ansiedades, dos nossos medos, e traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar mensagens de paz, alegria e tranquilidade. Tenha uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos sempre sob a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, livros espíritas, espiritualistas de autoajuda, CDs na Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Vamos lembrando também das casas espíritas Anjos Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Agradecemos também o grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, a nossa convidada é nossa irmã Beatriz de Paula Porto, e o assunto de hoje será psicoterapia reencarnacionista. É isso mesmo, né? Psicoterapia reencarnacionista é mais popular para vocês saberem mesmo o que, que é regressão, né? Mas é um sistema novo, um sistema um pouco diferente, mais interessante. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, inclusive com a Bia, há algum tempo atrás, mas hoje vamos abordar um pouquinho mais, ver se tem alguma novidade, né? Ver se tem alguma coisa interessante a mais ainda para passar para todos vocês. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode participar aí do nosso WhatsApp ou então também do nosso Facebook. Hoje o Rodrigo não está aqui, está em Portugal, está lá na terra dos patrícios dele. Ele também é português, né? Português. Tem dupla nacionalidade. Ele está a trabalho em Portugal. Quem está aqui conosco hoje é o Serginho, né? Transmitindo aí direto no nosso, na rádio online. E também a Lilian também está aqui, colocando o Facebook aqui no ar. Facebook Live aqui no ar. Eu acho que ela está meio nervosa, porque ela já deixou a câmera cair ali. Mas também o Rodrigo foi embora para Portugal, levou as câmeras, levou tudo, né? Não deixou nada aqui. Ele quer que as pessoas transmitam as coisas sem nada, sabe? É, né? Sem nada. Né? Aí depois ele pergunta, como é que foi lá o programa? Aí o pessoal fala, ah, não foi muito. Aí ele deixa a mulher dele para trazer. Ela chega atrasada, está chegando atrasada aí agora. Olha lá ela, está chegando atrasada. A Camila está chegando agora com as câmeras nas mãos, com as coisas aí e tal. Com suporte, né? Com suporte para passar o negócio. Não, a Camila ficou. O Rodrigo foi a serviço. Mas agora vai melhorar 100%, né? Porque chegou o suporte para colocar a câmera, a Lilian não vai deixar mais cair a câmera dela que ela trouxe, né? Eu gosto do Jorge porque ele entrega todo mundo, viu? De bandeja, viu? Não, o que eu posso fazer? A gente já começa dando risada, né? Porque eu tô aqui de lado. A Lilian faz meia hora que ela tá tentando botar o Facebook ali, porque é a primeira vez que ela vem. Aí, quando ela foi, colocou o negócio, entrou no ar, ela ficou empolgada, a câmera caiu no chão, o tablet dela caiu. E esperando a Camila chegar para transmitir o negócio aqui pra gente, né? Eu acho que ela e aí, como é que eu não vou dar risada? Às vezes eu tô aqui fazendo a abertura, o Rui derruba o copo d'água na mesa. Eu não vou ficar sozinho sem graça. Eu tenho que falar pro público o que aconteceu. Não, mas ele conta para o povo com a maior tranquilidade, viu? Né? Ele não se esquece que está mostrando as nossas falhas para os nossos ouvintes. Ah, mas isso é ser natural, não é? Isso, a gente não vai colocar aqui aquela desculpa a nossa falha, não é mesmo? Só colocar aqui, ficar aqui preocupado com isso. Mas a gente já sabe que estamos com saudade do Rodrigo, né? E sabemos que ele está a serviço lá em Portugal, foi sexta-feira. Mas semana que vem, se Deus quiser, ele estará aí de volta. E nós vamos agora para a nossa abertura do nosso programa. Com a prece do dia. A prece do dia hoje será com a nossa irmã Maria Emília de Jacareí. Senhor Jesus, neste instante que temos a oportunidade de entrar em tantos lares, nós te rogamos pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, pela paz e a harmonia entre todos os membros desse grupo, que é a célula primeira da nossa encarnação. Abençoa ainda, Senhor Jesus, este nosso programa, para que possamos transmitir a Tua mensagem, que é com auxílio, com a presença dos Teus mensageiros, que possamos responder de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, essa luz que norteia a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que está ouvindo. Abençoa também, Senhor Jesus, a nós que aqui estamos e permanece conosco como tem sido até hoje. Que assim seja. São 8:07 e nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita e hoje nós teremos aqui a nossa querida amiga Beatriz de Paula Porto, que nós tratamos ela de Bia, né? Então é a Bia que está aqui conosco, ela é psicoterapeuta, reencarnacionista, e faz também a regressão terapêutica, psicóloga, é consteladora. Depois você vai falar pra gente o que é essa consteladora e psicoterapeuta. Então, bom dia, Beatriz de Paula Porto, nossa grande e querida amiga Bia. Bom dia, muito bom estar aqui novamente, né? Adoro estar aqui, bom dia a todos que estão ouvindo. Então, esse é um tema bem bacana de se falar, né? A psicoterapia reencarnacionista e a regressão terapêutica. São duas coisas que estão juntas, né? Mas é a regressão terapêutica faz parte da psicoterapia reencarnacionista. Então fala pra gente, o que é essa regressão terapêutica? Porque tem muitos que querem fazer essa regressão por curiosidade, para saber o que foi em outras vidas, aquela coisa toda. E o que é essa regressão terapêutica? Não é a mesma coisa, não? Mesma coisa. Sim, para curiosidade ou não? Ou não, tem... não. Tanto é que regressão terapêutica. É para algo que, para te auxiliar, para que tem algum conflito, tem algo que está se repetindo, tem coisas assim de doenças, coisas na família, ela própria, sabe, não conseguindo se realizar, pode ser em qualquer parte da vida, doença, relacionamento, qualquer... você está infeliz, eu falo assim, você está com aquele vazio, você não sabe assim, o que eu faço, o que está acontecendo comigo, por que isso acontece comigo e para que isso acontece comigo. Só que vamos voltar um pouquinho, porque às vezes a pessoa quer fazer regressão, só a regressão. Não é assim que funciona, né? A regressão, ela faz parte da psicoterapia reencarnacionista. Ela está dentro, ela é uma ferramenta, vamos dizer assim, dentro de uma psicoterapia reencarnacionista. E o que é uma psicoterapia reencarnacionista? Ela é o resgate mesmo da sua essência, né? Se conhecer, saber quem eu sou, como eu sou. Eu quero, tô com a garganta meio ruim hoje. É porque eu ia fazer... Ar-condicionado que eu tava ontem. É, eu ia fazer essa pergunta para você depois, mas você já tá respondendo. É, porque não tem como eu falar da regressão terapêutica, porque ela está dentro da reencarnacionista. Mas, assim, a regressão terapêutica, você vai fazer... É um relaxamento, tá? Em que, para acessar uma vida passada e que está interferindo, que está tendo ressonância na sua vida atual. E como isso é feito? Tem um método que se faz, o Jorge foi lá fazer só uma regressão para ele saber como é que era, né? Depois ele conta. Não foi lá que ele sabia o que ele foi em outra vez. Não, ele queria só conhecer para poder explicar para as pessoas como aquilo funcionava, mais ou menos isso. E lógico, a gente tem uma curiosidade, tomar né? Tomar cuidado que não era daquele escangaceiro também lá do mundo. Então, e aí o que acontece? Nessa regressão terapêutica, é o mentor da pessoa e que traz aquilo que é necessário. Então, eu fiz essa semana, e a pessoa falou assim, mas eu já fui em outra, que falaram para eu voltar, e voltando, e ir lá naquela vida. Eu falei, não, você vai deixar vir na tua mente, tem um momento que dentro de toda uma fala que a gente tem, que a gente chama de mantra, até que você repete umas palavras para a pessoa, o que vem na mente dela... Ela vai te relatando, porque aquilo é uma informação que está vindo. E a partir dali se desenrola algo. Mas a pessoa precisa estar aberta para isso, sem um senso crítico. Ah, isso não tem nada a ver. Isso. Sabe? E não, é importante. Porque isso é como... Sabe quando você tem uma intuição, algo começa a vir uma história na tua mente? Então é isso. E é o quê? O teu mentor é que está trazendo para você. E aquilo é importante. E não é o que você quer, talvez. Você chegar e falar assim, eu quero resolver, porque eu tô com esse problema financeiro, não consigo arrumar emprego, nada dá certo, minha vida tá toda atrapalhada. E chega lá, não vem uma coisa do financeiro para ele. Mas é aquilo que tem a ver com a personalidade dele. Então, a psicoterapia reencarnacionista é para você ver a sua personalidade congênita. É a personalidade que nós trazemos de vidas e vidas. Explicando mais. Você se sente muito injustiçado. Você é muito magoável. Você é vítima. Você... não vou falar das coisas boas. Estou falando do ruim, porque o bom ninguém vai procurar, né? Então, as coisas... Pessoa negativa também entra. Sim. Por que que eu sou tão negativa? Por que que eu só penso negativo? Entende? Então, tem uma ressonância. E por que que você tem os gatilhos nesta vida que te faz ser uma pessoa que se sente abandonada, que se sente excluída, que sente isso? Você veio para trabalhar isso. Aquele também que é o coitadinho, tudo de ruim acontece com ele. Isso, a vítima, tá? Então, por que que você está acessando nesta vida esse papel? Essa personalidade que saiba, então, que foi isso que você veio aqui. E de vidas e vidas, você vem vindo trabalhando isso. E até que você consiga superar isso, né, você vai vindo aprendendo. Sim. Então, essa psicoterapia, ela tem um direcionamento para que você olhe a responsabilidade sobre isso. A diferença, que eu digo, de uma psicologia convencional, é que ela tem o foco nas vidas passadas. Na reencarnação. E que nós não começamos nessa infância. A infância é uma continuidade de outras vidas. Então é uma releitura desta infância. Por que que eu escolhi esses pais? Por que que eu escolhi essa mãe? Esta família? Que são os gatilhos. Exatamente. Para que eu possa, sabe, para que eu possa... A base mesmo, assim, é você saber que você é um espírito e que está aqui para evoluir, que está aqui para aprender. Então, todas essas mazelas que vêm junto, é exatamente para você fazer o lado positivo da coisa. Tá, e a doutrina espírita ajuda para esses esclarecimentos? Sim, muito. É uma forma, eu vejo assim, né? Na doutrina espírita já tem esse trabalho da reforma íntima. Entende? Não tem? Tem. Tá? Que você precisa. É básica para nós, né? Então, exatamente, a reencarnacionista também. Percebe? Só muda um pouquinho as palavras, mas é isto. É você se apropriar da sua essência, do seu eu. Porque as pessoas. O que, que é? É a base. Você, versão essência, versão espírito e versão persona. Então, as pessoas estão nessa vida vivendo a persona, vivendo o papel. Né? Interpretando um papel nessa vida. Isso. Então, ela fica, às vezes, uma encarnação inteira sendo vítima. Todo mundo me abusa, usa de mim. E eu só tenho que doar. Você veio aprender a receber. Talvez a humildade. Porque quem doa, já que você falou em constelação, quem doa muito tem um desequilíbrio entre dar e receber. Ele só dá, ele só faz e ele reclama. Porque ele só dá e só faz. Aí ele vai para a vítima, ele vai para o injustiçado. Né? Mas o que, que ele veio aprender daquilo? A receber, humildade, eu não preciso dar. Porque quando eu dou muito, eu fico forte, eu fico poderoso e eu sou o maior. E o outro é menor. Porque se eu faço e você não consegue, porque você é um coitadinho. Fracassado. Então tem a ver o que mais? Orgulho. Muitas pessoas fazem por orgulho, para ser querido. Porque eu preciso aparecer, vamos dizer assim. Não, tá? E fazer com é que, o equilíbrio. E fazer com que as pessoas sejam dependentes dele. Isso. Porque daí eu sou importante. Então o que tem por trás disso? Carência. Não é uma fraqueza. Carência. Também? Então, mas a carência, tudo isso faz parte desse trabalho, dessa personalidade que a gente traz. Nós temos, na congente, nós temos o lado positivo e estamos usando. Ah, sim. Tudo bem. Entende? Mas, então, a carência faz com que a gente faça coisas que, sabe, que eu não quero. Eu deixo de fazer por mim para fazer pelo outro. Mas eu preciso do seu amor, preciso da sua atenção, preciso do seu carinho. Então, vou fazer. Precisa da sua amizade, né? Preciso, porque eu não vivo só. Então, às vezes, faço coisas que não, sabe, que eu não estou aguentando. Eu aceito, eu não falo não. Sabe a pessoa que não fala não? Né? Não é assim mesmo, Jorge. A pessoa não fala não, ela aceita tudo. É aquela pessoa boazinha. Boazinha, isso, a palavra boazinha. Nós não temos que ser boazinha, nós temos que ser bons. E o bom é aquele que sabe falar sim, sabe falar não, vive a sua versão essência. Esse é o aprendizado aqui, viver a versão essência. Mas tem pessoas que confundem, que acham que a gente é bonzinho, e tem que ser bonzinho a vida inteira. A hora que você dá um não, a pessoa, poxa, mas eu tô desconhecendo você. Então, aí quando você recebe um não, ótimo. Porque aí você vai despertar, você vai sofrer, vai ficar magoado, fiz tudo aquilo por aquela pessoa, ela não. Então, o que eu preciso mudar em mim, que eu preciso abrir? Essa pessoa que falou não é o maior amigo teu, talvez, que fale para você, você sempre faz, e você fala não, é o contrário. Você fala não e ele se ofende, fala, como você sempre fez? Ele é teu maior amigo, ficar seu inimigo, ter raiva de você, brigar com você, que vai falar, não adianta eu falar sim sempre. Poxa vida, e acontece muito isso, aquelas pessoas que é muito amigo da gente, depois de uma hora para outra, vira inimigo e se puder, vamos dizer, como diz na gíria, puder ferrar a gente, ele ferra, né? Ele quer, parece que se vingar de coisas que a gente tinha uma amizade tão boa, tão... Mas aí, então, isso aí... O que será, né? Que está na vida passada? Aí, será que era amigo mesmo, né? Aham. É, justamente. Aí a pessoa vem procurar por causa disso, às vezes. Porque está cheio de jogo de interesse, né? Também, né? Não é interesse porque a pessoa é rica nem nada. Algum tipo de interesse que, às vezes, a pessoa mantém aquilo ali. Às vezes, até para manter a própria vaidade, né? Mas aí eu penso assim, essas pessoas não são amigos. Porque na amizade tá intrínseco o amor. Sim. Né? Se a gente é amigo de alguém, é porque a gente já ama aquele alguém. Seja homem, seja mulher, seja quem for. E amor não tem volta, né? Amor não existe volta. Quem ama não volta mais. Não, mas então, mas a lealdade e a pessoa ser sincera também faz parte da amizade. Mas exatamente. Tem gente que não gosta, né? Que você então, mas sincero. Aí é porque não é amigo mesmo, né? É. A pessoa tá preocupada, a pessoa quer que o ego dela seja massageado o tempo todo. É isso que a pessoa está querendo, e não amizade. Amizade, amigo é exatamente aquele que está na hora que a gente não espera. Uhum. E a hora que receber não também é a hora que a gente não espera. Você chegar e falar não. Como que a gente, hoje em dia, a psicologia já admite mesmo que você tem que falar não para os filhos, porque se você não falar não, você vai perder eles. É. Que existe mais amigo de filho do que pai e mãe? Não existe. Então você vê a importância do não na vida das pessoas, principalmente do jovem. Ele aprende, ele cresce sabendo que existe o negativo, sabendo que existe, não negativo, o lado negativo, mas existe o lado do não, de não, ele não ter tudo. Aí ele cresce um ano sabendo disso. Então, quando alguém falar com ele, adulto, ou não, ele vai saber que não está sendo para o mal, né? Está sendo para o bem. E hoje em dia, o que a gente está vendo mais? Nunca teve tanto suicídio igual tem no mundo, igual hoje. Porque os nossos jovens não aprenderam a viver... A receber ou não. A receber negativa. Nada, não pode ser contrariado, não pode ser nada. Tudo agradam eles de alguma maneira, criança. Vai agradando tudo. Então, tem jovem aí que se ele não tem um celular melhor, ele se mata. Isso. Né? Se ele não tem alguma coisa boa, ele se mata. Porque ele não está acostumado com rejeição, ele não está acostumado com isso. É diferente dos mais antigos. Né? Mas mais antigo era não o tempo todo. Então, mas aí acostumar com não. Uma pessoa egoísta que ele acha que tudo tem que ser para ele. Nesse caso que o Jorge está dizendo. Então, mas aí se eu for fazer o foco desta trabalho, ele precisava estar nesta família. Então essa é a importância. Se alguém procura, exatamente por causa disso, um filho ou algo, então o que é que esses pais estão precisando que vieram juntos e se programaram? Tudo bem, tem uma coisa que está acontecendo agora, tecnologia e muita coisa, muita informação, essa coisa assim de deixa o filho, ele vai escolher. Então tem um motivo para isso também estar acontecendo do plano espiritual, porque eu acredito que nada acontece sem ter um motivo para isso acontecer, para esse despertar. Tanto é que agora tem muito esse, está muito forte isso, despertar para você, para essa coisa assim, sabe, do planeta, do espiritual, que nós não estamos, está muito, e muito, muito. Então, eu acredito que seja uma época, não sou tão aprofundada nesse assunto, mas para se recuperar tudo isso. Quem são esses espíritos que estão vindo? Talvez sejam espíritos que estão precisando de direção. E o que acontece? Eles estão vindo numa família que está dando liberdade, muita liberdade. E não está dando uma direção. E não está dando a direção. É, eu acho que a liberdade tudo tem um sentido. Eu acho que a liberdade é necessária, né, Bia, para os filhos e tudo mais, com uma certa direção. Um certo direcionamento, com uma certa, vamos dizer, ensinamento dos pais. Né? Então, dizer o que é certo e o que é errado, porque tem pai que acha que ele só tem direito. A liberdade ela só tem validade com responsabilidade, sim. Né? Porque senão não é liberdade, né? Uhum. Aí a pessoa é uma pessoa deixa a vida me levar, não é liberdade não, né? Aquela deixa pessoa, a vida me levar, como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, isso aí não é liberdade, né? Isso aí talvez seja algo assim que a pessoa acaba se perdendo em tudo, que a pessoa acha que ela pode fazer tudo porque tem livre arbítrio e tudo, então não existe livre arbítrio que seja bem empregado sem responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade por tudo. Isso sem, tem que ser e sem liberdade também, né, Jorge? Quer dizer, porque eu acho que o livre-arbítrio para mim é liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você acha que tem que ser feito, né? Isso para mim é exercer o livre-arbítrio, claro. Né? Então, livre-arbítrio, mas sabendo fazer escolhas. Ah, sim. E aí, essa escolha que muitos estão fazendo, que te leva, os jovens, para um suicídio. Sim. E eu vejo o seguinte, eu ontem mesmo fiquei sabendo de um caso assim, menino novinho, uma coisa terrível, que fez de tomar vários comprimidos, tipo 60, 70 comprimidos, está numa UTI. Um negócio triste, triste. Mas para que é isso? Tudo, eu falo assim, tudo tem um significado, até a catástrofe, o que é ruim, e o que faz com que as pessoas comecem a pensar, não é, Jorge? Você não pensa assim? Não é? Eu acredito, não é ruim? Que jovens se suicidando e jovens se perdendo, o que, que é que está mostrando? O que é maior dor para um pai ver um filho se suicidando? Então, o que, que esse pai precisa se despertar? O que, que a população precisa? O que, que o ser humano precisa despertar? Para os valores. Valores, essência. Valor que nós somos espíritos em evolução. E que estamos aqui, passando pela dor, porque precisa ter. Sim. Eu acredito que precisa ter. Porque senão continua. Precisa ter um freio, alguma coisa, ou um despertar, né? E na regressão, quando você faz, às vezes vem um motivo. Por que que essa pessoa está se suicidando? O que que aconteceu? O que que esses pais precisavam aprender com essa pessoa na família estar se suicidando? Entende? E vem um entendimento. O entendimento. É. Tá? Já está na hora das nossas comerciais, dos nossos patrocinadores? Isso, mas primeiro vamos dar uma notícia aqui, né? Eu anunciar para as pessoas que na madrugada do dia 3... faleceu o senhor Adolfo, né? O senhor Adolfo lá de Uberaba, ele é sobrinho do senhor Mariano, de Ourives Bazanufo. Então são aquelas pessoas que ainda estavam lá para contar a história pra gente e como tudo aconteceu no Triângulo Mineiro. Então, na madrugada do dia 3, no Hospital Hélio Angiotti de Uberaba, o senhor Adolfo Ramos de Almeida, que foi muito atuante nos trabalhos em Santa Maria, na região do Sacramento, era médium de cura, cuidou junto com a família, ao lado da esposa, de inúmeros irmãos alienados mentais, estabelecendo a saúde física e espiritual lá no Sanatório de Santa Maria, que hoje não tem mais, né, o Sanatório de Santa Maria. E quem colocou a notícia aqui foi o Tadeu, da Casa do Caminho, né, que é muito conhecido na região, e todos, quem mandou a notícia para mim primeiro foi o Emmanuel, lá de Conquista, que o enterro dele foi lá em Conquista. O Adolfo era aquela pessoa que você sentava e queria ficar escutando ele o tempo todo, né? Nós falamos muito do evangelho anual, o evangelho diário, lá da casa de Ourives Bazanufo, em Sacramento. Mas também lá na Fazenda Santa Maria, temos o evangelho diário também, às 6 horas da tarde. E quem era o responsável era o senhor Adolfo. Então, uma pessoa assim simples, mas muito sábio, inteligente, que passava pra gente aquela energia, aquela harmonia, aquela luz importante. Nós estivemos com ele ainda o ano passado, né? Nós estivemos lá em fevereiro, fomos lá, participamos do evangelho junto com ele lá. Quando a gente chegava lá, ele queria que a gente ficasse para o evangelho, sempre pedia para a gente ficar para o evangelho. Ele mostrava para a gente tudo, inclusive no Centro Espírita, né? Que era fundado em 1900, fundado por senhor Mariano. Ia lá, mostrava até as atas, aquelas atas que eles faziam. Interessante que as atas que eles faziam, eles registravam até os espíritos que tinham vindo durante aquela noite ali da passividade. Então, aquelas atas antigas, aqueles cadernos. Então, ele era um historiador e mantinha todo esse acervo lá na Fazenda Santa Maria. Nós temos certeza que o senhor Adolfo está sendo muito bem recebido. Temos certeza que a espiritualidade está fazendo festa na chegada dele lá. Mas para nós ele vai fazer muita falta, para as pessoas que vão visitar a Fazenda Santa Maria, porque é um pedacinho da história que vai junto com ele, né? Um pedaço da história que ele leva junto com ele. Mas durante esse tempo todo que ele viveu aqui, ele fez questão de preservar, ele fez questão de mostrar para todos que chegavam ali o que, que foi a Fazenda Santa Maria, como começou, quem foi o senhor Mariano, quem foi Ourives Bazanufo, em detalhes, e aquelas pessoas empolgantes para contar a história para a gente. Como muitas pessoas em Uberaba, que chega a caravana, ele coloca dentro do centro e começa a contar as histórias para as pessoas, depois abre para perguntas. E a gente fica ali sentado, às vezes sem coragem até de perguntar nada, de tão importante que é nós ouvirmos. Como era a dona Aparecida, né? importantíssima, como foi Langerton, e agora seu Adolfo está partindo também para a parte espiritual. Esperamos que os parentes, os amigos, deem continuidade a essas informações que ele passava ali para a gente, que a espiritualidade ajude e proteja o seu Adolfo sempre, né? E obrigado pelo trabalho que ele deixou aí em prol da doutrina espírita. Bonito, né? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. É, vamos para a nossa música agora, com oferecimento do Grupo Musical Castelã. A música é Transição. Que a fé, o amor, a ternura, a meiguice, a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena. Nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então o amor não consegue vivenciar. Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz afirmar. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa grande amiga Beatriz de Paula Porto, mais conhecida por nós como Bia. Ela é psicóloga, é consteladora, terapêutica, faz psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Tem bastante conhecimento. E também aplicação de reiki. Eu sou mestre em Reiki. Eu dou formação em curso de Reiki. Deixa eu passar um recadinho aqui. Rodrigo Costa, lá de Portugal, está perguntando se a Camila está aqui fazendo as coisas direito, tá, viu, Rodrigo? Bom dia, vivencianos, um abraço a todos, o Rui, Jorge, a Beatriz, o Serginho, a Camila, a Lilian, a Graça, ao Inácio, a todo mundo que está aqui. Nossa. Né? Estou aqui ouvindo pela rádio online em Sesimbra. Sesimbra. Olha o nome da cidade, o nome da cidade é esse mesmo, Sesimbra, Portugal. Ele está indo visitar o castelo de Sesimbra, junto com um amigo, o João Domingos, né? Onde a esposa dele, a Catalina, é uma estudiosa de Allan Kardec. Diz que ontem visitou o Grupo Espírita Batuíra. Está desejando um ótimo programa para todos nós. Até o próximo domingo. Tá bom, Rodrigo. Só lembrando que o Rodrigo hoje está lá em Portugal, como nós estamos falando aqui, né? Aí está o Serginho, está a Lilian aqui. A Lilian está no Facebook dela aqui, lá em cima do telhado, já passando, porque estava perto, o pessoal estava reclamando, estava perto, aí ela já foi lá para cima para tentar dar uma... Vou tirar uma foto dela, e merece. Tirar aqui, tira a foto dela aí para mostrar como que é a dedicação quando o Rodrigo não está aqui, né? Quando ele não está aqui, a dedicação das pessoas. Sobe até no telhado para poder fazer a transmissão correta. Está lá no forro da sala. Está aqui também o Luiz Carlos, no Ceará, nos ouvindo pelo aplicativo RádiosNet. Boas vibrações sempre. Obrigado, Luiz Carlos. Um abraço também. Né? Tudo de bom para vocês. Pessoal, nosso link está aí, vivenciaespirita.com.br, rádio, para ouvir nós aqui direto na rádio online. A gente esquece de falar do aplicativo. A Lilian falou para a gente aqui que a gente esquece de falar do aplicativo. Para todos vocês que ouvem ao vivo aí, que todo domingo entra, nós temos o aplicativo direto. Basta baixar aí no celular, Vivência Espírita, né? Aparece lá o logo do Vivência Espírita. Baixa a rádio, a nossa rádio é 24 horas. Tem música, tem informações, tem palestras, tem muitas coisas interessantes aí. Então, fica direto no seu celular aí. A rádio Vivência Espírita, vocês podem ouvir o dia todo, se quiser. Tem muita coisa interessante aí, legal, e a gente procura melhorar cada dia. Vamos lá, Rui, continuar com a nossa conversa. Vamos. Nós precisamos formular uma pergunta para os nossos ouvintes, viu, Jorge? Isso. Então, a pergunta do dia, né, que nós vamos eu já coloco ela aqui. Mas, principalmente, é mais dirigida mesmo à psicoterapia reencarnacionista. Sim. Né? Vamos perguntar direto para a pessoa se ela acha que a regressão, no caso, a regressão terapêutica é importante. Sim. Né? Vou colocar isso para as pessoas. Também vamos perguntar para a Bia como é que surgiu essa psicoterapia reencarnacionista. Eu entrei em contato com o Mário Quítico, que é um médico lá de Porto Alegre. Uhum. E ele falou, poxa, que pena que é de domingo o programa, que eu vou para São Paulo, mas eu dou curso aos domingos aí em São Paulo, né? Ele falou, poxa, mas eu vou lá, qualquer dia nós vamos aí em São José dos Campos. Mas ele tem as representantes, que é a Carmen Mírio, uhum, e agora é a Beatriz, que está aqui em São José conosco, que mora aqui em São José, né? Que participou do curso e que está justamente desenvolvendo a psicoterapia reencarnacionista. Até hoje está sendo um grupo, né? Hoje está tendo aula, que agora está sendo lá na CEL, lá nos Freitas, né? Lá na Natália. O curso está lá, esse curso vai terminar em maio, né? E aí vem o Marcelo ou vem a Carmen, hoje eu acho que é o Marcelo que está lá dando o curso. Então, você falou do Dr. Mário, né? Mário Quito. Sim. Ele médico, né? E ele, em 96 que ele começa... Eu não tenho muita história, assim, não sou aprofundada de poder falar a respeito tanto sobre ele, Dr. Mário, né? Mas, dentro que sei, essa criação do mundo espiritual, dessa psicoterapia, começou a ser transmitida para ele em 96. 96? Em 96. Em Porto Alegre, você até falou com ele, né? Tem livros, da psicoterapia reencarnacionista dele. E ele continua mesmo dando curso, ele continua fazendo todo esse trabalho e está difundindo em todos os lugares, né? Então, são as sementinhas. E a finalidade, né, desse trabalho é trazer mais esta conscientização da reencarnação e colocando e tentando entrar dentro mesmo para que psicólogos, psiquiatras possam ter esta visão. Tá? E isso abrange muitas pessoas. Isso não está dentro de curso ainda, de formação, de psicólogo. Essa é a intenção, que um dia isso seja colocado. Porque todas as doenças mentais têm a ver, nós sabemos, quem é espírita sabe dos obsessores, não sabe? Não Sim. sabe dos cobradores de outras Sim. que como que está, você que trabalhou lá no Francisco Júlia, como que são as pessoas que estão doentes? Psiquiátrico. Né? Então, quais são os doentes? Não tem lá todo um trabalho de espiritual, os passes, as desobsessões, aquela coisa dos, né, eu falo que são os cobradores que nos encontram e a pessoa começa. Então, tendo, não desmerecendo nunca a psicologia convencional, o psiquiatra, o medicamento, tudo é necessário, só que precisa ter esta visão, este olhar, que a pessoa não é aquilo ali, não é o cérebro dela que está dando aquela informação e doente. Foi passada uma informação para aquele cérebro e ele está decodificando. É, e quando você falou da Francisca Júlia, eu sou testemunha da melhoria que houve nos tratamentos, a diminuição de medicamentos, a tranquilidade dos doentes. Isso já faz quase 30 anos que eles estão lá fazendo esse trabalho, né? Então, eu acredito que seja isso. Sim. O plano espiritual vendo uma forma de trazer, por exemplo, um médico, que a pessoa quando tem esse, né, se formou medicina, as pessoas acreditam, tem uma credibilidade Sim. maior. Eu acredito que até que seja isso escolhido ser um médico, essa missão de trazer essa informação de que as vidas passadas nossas estão interferindo nesta vida e que nós viemos aqui exatamente para viver a nossa essência, procurar. Aí vem repetindo, se você não resolve nessa, volta na outra. Bia, o que eu tenho visto atualmente também, a gente vai sempre... Eu acho que a gente sempre tem que estar com um copo na metade, né? Não pode nunca estar cheio. E nem vazio, porque não vai adiantar nada, né? Não. Então, coisas novas que vão aparecendo. O que eu tenho visto atualmente é muita gente falar em personalidade mesmo. Personalidade, personalidade. Ou personalidades, né? Isso. E, assim, como cada vivência que nós tivemos uma personalidade, quer dizer... Ou a nossa personalidade foi se aprimorando a cada vivência que nós tivemos, mas essas vivências estão em nós. Sim. Né? Então, nós tivemos a nossa primeira encarnação e nós não sabemos quantas encarnações nós temos até hoje. Isso. A gente não sabe. O que a gente sabe é que todas elas estão em nós. Estão. Existem todas elas em nós. Sim. E o que eu tenho visto atualmente é exatamente os pesquisadores e os psicólogos espíritas e até os espiritualistas, né? Não só espiritualistas. É tentar trabalhar essas personalidades assim no seguinte sentido. Se você está desequilibrado hoje, pode ser que uma dessas personalidades de suas vivências esteja afetando você. Sim. E a pessoa vai trabalhar essa personalidade dela. Uhum. E a regressão, essa regressão terapêutica aborda esse lado de você ir trabalhar, olha, é exatamente isso que eu estou falando. Ó, lá na época tal você teve esse problema sim, por isso que está trazendo essa, aquilo está refletindo em você hoje aqui, quando já deveria ter ficado para trás. Porque não resolveu. Então, esse é o que fala da personalidade congênita. Você não resolveu naquela vida aquilo, ele vem trazendo até resolver. Até, enfim, você falou alguma coisa antes que eu ia acrescentar isso, agora, já que volta, na hora que você estava falando, veio assim, sobre a psicoterapia. Porque essa regressiva da psicoterapia, ela não é só ir você... essa é a diferença um pouco de terapias de vidas passadas. Que você vai até onde você morreu aqui, numa vida, e que aconteceu isso e isso, e você... Fala, nossa, é isso por causa disso, causa e efeito, tá? Então, eu ressignifico aquilo e presto mais atenção. Na regressão terapêutica, nessa regressiva da reencarnacionista, você morre aqui, entende até o que morreu, tem explicação muitas do que você está passando hoje, só que você vai para o plano espiritual. Esse é o trabalho que o mentor faz. Ele te leva para o plano espiritual. É como se, sabe aquela que tem nos livros, que tem o telão que você vê? Então, essa regressiva é como se o seu mentor colocasse o telão aqui, nesta vida. Você não precisa morrer. É para melhorar aqui, para não ir para o outro lado, quando você desencarna, e chegar lá com, se eu soubesse, faria isso. Se eu soubesse. Então, esse é o telão aqui. A regressiva é mais ou menos esse telão. E o que acontece? Você vai para o plano espiritual, e no plano espiritual, você aprende. Você estuda, você recebe tratamento, e você tem uma conscientização de tudo aquilo, e, como diz, volto para fazer diferente. Quando chega aqui, esquece. Tá. Então, aquela teoria de pagar dívida, que os espíritas falam muito, fica meio por terra aquilo, quer dizer... Como? Daí eu não sei. Hein? Como que é isso? Não, voltou para pagar dívida, né? Reencarnar para pagar as dívidas que ele arrumou lá em vidas passadas. Não. Então, ele reencarna para pagar a dívida. Só muda o termo um pouco de dívida, mas você veio para resgatar aquilo e aprender com aquilo. E aprender com Deus. E aí, a gente fala muito dos gatilhos, que tudo na vida... Gatilhos são assim. Você está passando... Você tem um pai... por exemplo, que bebia muito e que você fala assim, eu fiquei assim porque meu pai bebia, porque ele batia, porque isso. Você escolheu, você pediu vir numa família e que teria estes vícios. Escolheu, sim. É isso que fala a reencarnacionista, essa psicoterapia. Você escolhe o pai, você escolhe. Então, ela faz o quê? Você, nesse trabalho, é uma releitura da sua infância. Você vai olhar sua infância não como vítima e nem como se você teve algoz. Você escolheu, porque você disse, pode colocar que eu vou trabalhar esse meu lado, talvez da compaixão, talvez do auxiliar aquele que eu talvez foi meu desafeto, foi o que eu... E não o excluir novamente. Então, é a releitura da infância. Então, nós estamos em vidas e vidas, já lembrei do que o Jorge falou da personalidade. Nós somos... Ele fala muito das cascas, né? Esse, eu não sou Beatriz, eu estou Beatriz, estou psicóloga. Em outra vida, eu estava José, ou estava Maria, ou era pedreiro, ou era cozinheiro, não sei. Entende? São estas, e que, como o Jorge falou, nós vamos trazendo as informações destas personalidades que nós vivemos. As que são boas que nós vivemos, que tem, né? As nossas virtudes... Sim. As nossas forças, elas vêm com a gente. E nós vamos utilizar destas forças e virtudes para que eu possa resolver essa outra. Se eu sou muito vítima, se eu sou, sabe, egoísta, então é olhar para o outro. E eu vou usar disso. Sim. E eu fiz um compromisso antes de vir, eu assumi. E é isso que, quando a pessoa... dentro da regressiva, ela está muito aberta e ela se permite sem muita, sabe, o senso crítico, aí ela consegue ver, ela consegue perceber e saber, eu vim para esta vida e tem algo assim. Essa, a importância dessa psicoterapia é você reconhecer as suas mazelas, aquilo que você precisa melhorar e não culpar o outro. Você pediu, essa família, você pediu para que venha com isso, você pediu, porque você falou, vou trabalhar nesta vida. Entende? Rui, só para a gente afirmar aqui nossa pergunta, eu coloquei aqui, a regressão terapêutica pode ajudar a saúde física e espiritual das pessoas? Né? Responda aí se está concorrendo a um livro lá da livraria Casa do Caminho. Né, aquele rapaz que agora há pouco passou aqui pra gente, né, que tinha passado a mensagem lá do Ceará, né, que era o Luiz Pereira. Luiz Carlos. Ele falou que você, o Piero falou dele pra você, você conhece. Sim, dele. Eu falei domingo dele. É, exatamente. Então, só que eu não achei Pereira no mapa lá do Ceará. Eu gostaria que o Luiz Carlos colocasse na mensagem aonde que se situa essa cidade. Nós vimos Pereira em Pernambuco. É. Então, eu gostaria de saber que é. Ele passa aqui para a gente já já. Isso. Né? Aí, outra coisa. Aqui é para a pessoa. Aqui, a gente tem que matar as nossas perguntas aqui. Ah, agora, vou falar do pessoal, não, mas, senão a gente não fala de ninguém. Tem um aqui que é importante, porque o Vivência Espírita também é cultura. O Arnaldo Pardal, que era da Terrinha, ele diz que a cidade de Portugal onde está o Rodrigo chama-se Sesimbra. Sesimbra, tá? Essa é a pronúncia correta, porque o Pardal é de Portugal. Isso. Né? E, então, ele está dizendo que, a pronúncia certa é Sesimbra. Eu li no brasileiro, está escrito com S, eu falei Sesimbra. Né? Se tivesse Z, eu falava Sesimbra. Mas como está mais, como é coisa de português, eles escrevem S e a gente pronuncia Z. É, então você pode agora dar as informações aí, né? O Rodrigo está lá em Sesimbra, Pardal. Um grande abraço para meu amigo Pardal. Lá da AM Pardal, nosso amigo da AM. Essa eu sempre brinco com ele por causa dos portugueses que trocam o B pelo... É, mas era muito mais fácil se ele tivesse escrito com Z mesmo, pra gente ler, né? Ficava mais legal. Olha só, a Ana Paula entrou aqui, tá dando bom dia, Rui, Jorge, toda a equipe do Vivência Espírita. Bom dia, querida doutora Beatriz. Fiz sessões de psicoterapia regressiva com a doutora Beatriz e isso me ajudou muitíssimo quando precisei enfrentar uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na mama. A sessão me levou a uma vida passada e me fez entender que hoje eu estava repetindo um padrão. Isso foi importante para me serenar e me preparar psicologicamente para a cirurgia e tratamento. Meu forte abraço à querida doutora Beatriz e muita gratidão a todos que estiveram comigo naquela fase. Um grande abraço, viu, Ana Paula? Bia? É, Ana Paula. É, e foi através da Ana Paula, com ela, que eu fui no Recanto, irmã Sheila. Ah. É, e ela como minha cliente, daí, olha, isso que eu falo, sincronicidade, as coisas acontecem. Sim. E as pessoas, esses são os famosos gatilhos, pessoas que chegam, isso também é o equilíbrio entre dar e receber. Ela foi procurar uma ajuda, fizemos essa regressiva, ela estava mesmo, ela já tinha passado no irmã Sheila lá para fazer todo o trabalho espiritual, falaram até para ela, talvez você não precise fazer, mas ela queria, ela falou que tinha algo nela que ela precisava fazer, fizemos a regressiva, e o dela foi bem assim, e se ela me permite, já que ela falou, uma fala que ficou para ela, do mentor dela, foi assim, você não precisa morrer novamente. Foi só essa fala para ela fez algo assim, ontem eu estive com ela, lá na Companhia Atlética, que eu estava na palestra do Círculo Saudável, e ela estava lá, e ela falou assim, nossa Beatriz, preciso falar, agora ela está falando, gratidão Ana Paula, e ela, eu falei assim, olha, eu fiquei sabendo da mancheira, tal, da Recanto, ela falou, Beatriz, eu estou indo lá, porque eu tenho que voltar, eu falei, posso ir com você? Foi ela que me levou. Então, estas são as pessoas, eu falo, e os anjos que chegam para a gente também. Sabe, naquele momento que você está pronto, tem algo que te desperte, tem algo que te leve, né? E esse foi um caso, a cirurgia dela, ela ficou tranquila para a cirurgia. O medo que ela tinha, o desespero, aquela coisa toda, aquela aflição, foi embora. Como ela falou, fui para a cirurgia tranquila. Ela está ótima, linda, maravilhosa, lindíssima. Mesmo. Bom dia, encontrei então, com ela. Ana Paula, ela continue prestigiando o nosso programa aqui, né? Uhum. O Luiz Carlos está colocando aqui, o mesmo Luiz Carlos disse, ele disse que a cidade dele fica próxima a Jaguaribe, ao lado da cidade de Icó. Ceará. Né? É. No Ceará. É lá mesmo, né? Então, é porque às vezes é difícil de achar, sabe que nós somos nordestinos, o pessoal fica procurando a minha cidade de Patamuté lá na Bahia, e tem dificuldade de achar, né? Aí a gente tem que ensinar mais cultura para esse povo, né, Zé Carlos? Para poder eles aprenderem direito a ver mapa do Brasil, essas coisas tudo. É porque o Piero me falou, o Piero trabalha comigo, e falou, ah, Rui, tem um rapaz lá, o Luiz Carlos, lá da cidade Pereiro, lá no Ceará. Falei, poxa vida... Na próxima domingo eu vou mandar um abraço para ele, que foi domingo passado. Uhum. Talvez eu não tivesse ouvindo o nosso programa, né? Mas nós mandamos um abraço para ele. O Everaldo não mora lá em Vanderlei, o nome da cidade dele? Não, Vanderlei, o nome da cidade dele. Né? Aí o Zé Carlos também está colocando aqui a opinião dele sobre a nossa pergunta, a regressão terapêutica. Zé Carlos ou Luiz Carlos? Opa, pera aí, porque o nome dele ele só colocou lá em cima e aqui está escrito sobrevivente no negócio dele, não está escrito o nome. Luiz Carlos. Luiz Carlos. Né? Então ele está colocando aqui... que a regressão terapêutica pode ajudar a saúde física e espiritual das pessoas? Ele colocou que me ajudaria muito. Arrisco-me a dizer que responderia várias perguntas, principalmente o lado familiar e amoroso. Uhum. Um dia quero fazer regressão. Eu queria aproveitar essa pergunta do Luiz Carlos, essa colocação do Luiz Carlos, Bia, exatamente para nós tirarmos as nossas dúvidas aqui em relação a ir fazer regressão. A ir fazer a psicoterapia reencarnacionista, né? Eu fui lá fazer com a Bia lá atrás, né? Algum tempo, uhum. no começo do ano passado. Uhum. E por que que eu fui fazer? Não tinha necessidade nem física, nem espiritual, talvez. Uhum. Mas, como nós somos da informação, como aconteceu, por exemplo, quando o João Berbel, médium de cura, esteve aqui em São José dos Campos, e por eu ser da rádio, ele me chamou para entrar lá na cirurgia, como o Edson chama também, e ele fez eu tocar em dois ovoides lá, tocar fisicamente mesmo nos ovoides. E fez os ovoides desaparecer na minha frente. Então, para mim, parece que a espiritualidade via que aquilo ali era importante para mais tarde a gente trabalhar esse assunto com mais tranquilidade. E quando eu fui com a Bia, que ela já tinha vindo abordar isso aqui, eu fui exatamente no sentido jornalístico, para poder a gente conseguir informar melhor para as pessoas. E achei interessantíssimo, consegui abordar uma encarnação bem detalhada mesmo. Um livro. Que, né? E o que acontece? A gente tem que afastar a curiosidade disso. Sim. Como que você consegue... uma pessoa chega lá no seu consultório, chega, doutor, marca consulta, que você não sabe para que ela quer a consulta, ela vai marcar a consulta. Sim. Você é psicóloga, ela vai marcar uma consulta com a psicóloga Beatriz, com a doutora Beatriz. Chega lá e fala, não, vim aqui para você fazer uma regressão, uma terapia reencarnacionista em mim. Como é que você faz? Não é bem assim. Então, não é bem assim. Há um preparo, né? Não, eu preciso fazer... E primeiro que não é uma sessão. Dentro da psicoterapia, no máximo 10 sessões. No mínimo, no mínimo 10 sessões. No máximo, porque no mínimo. Ela vai chegar com problema, provavelmente, sim, e você vai... Primeiro, eu vou fazer toda uma investigação, vou conhecer... Esse é o papel do psicólogo, né? Eu vou conhecer qual é, o que tem, como é. E se eu não sei como, eu falo que tem a nossa intuição e tem toda uma ajuda, né? Tem pessoas que não são todas as pessoas que regridem, gente. Não são todas as pessoas que recebem essa informação. Elas não permitem e talvez não está na hora. Então ela precisa de mais psicoterapia. Entende? Mas numa visão reencarnacionista, que depois eu vou responder a pergunta da Camila sobre psicologia e psicoterapia reencarnacionista. Então, não é assim. Por exemplo, é uma psicoterapia, tem a consulta, vê se é possível fazer sim aquela regressiva, é bom, ou é só uma curiosidade ou não. Às vezes a pessoa precisa falar mais, conhecer sobre ela, mas de forma mais consciente, conversando. Entra na hora, uma regressiva, efeito regressiva, tem reconsulta, qual o entendimento que você teve, qual é a mudança tua, não queira que o mentor, o plano espiritual, resolva tua vida. Não é uma regressiva que você vai deixar de ser o que você está querendo melhorar. Você tem o seu movimento, só que a gente fica mais aberto. Quando se faz uma regressiva e que ela tem esse cunho de cura, é curado naquela vida. É esse. O mentor traz aquela vida que está mais neste momento que você precisa curar. Talvez despertar mais esse amor por você, para que você possa se curar. E é curado. É curado mesmo. A gente sente que é curado. E a pessoa passa lá por tratamentos de cura daquela vida. E ela vê. Ela percebe. Ela conta como que é esse tratamento. Tem cada tratamento descrito que é lindo. É muito bonito. E só que não é uma regressão atrás da outra, é a psicoterapia. Por isso são de 8, 10 sessões, mais ou menos, em que você vai, nesse período, talvez umas duas regressões fazer. Né? E tem pessoas que não regridem, tem pessoas que não veem nada, elas bloqueiam tudo, nada. Elas ficam nesta vida, lembrando as coisas da infância aqui, lembrando um fato ali. Então, não dá para fazer com ela. Ela não dá. Aí isso é muito necessário, porque a pessoa está... A gente traz uma outra pessoa, um outro terapeuta reencarnacionista, e ele vai fazer a regressão pelo outro, que a gente fala que é a ponte. Então, isso a gente faz para criança. Com criança, né? A ponte é criança. Então, por exemplo, a Camila é uma terapeuta reencarnacionista, e eu estou com um cliente que ele não... Não vai, e é necessário, e precisa. Então, ela faz a regressão por ele. Ela vê a vida dele. Uhum. Ela traz toda a informação. E ele fica do lado, ouvindo. Quando é feito desta forma, através de uma ponte, através de um outro, há uma, como diz, um desligamento, mas não total conscientização. Há um desligamento. Desliga aquela informação daquela vida. Bia, mas a conscientização é só quando a própria pessoa passa. No caso da criança, não tem jeito de você chegar e botar uma criança mesmo para ela fazer regressão, né? Você faz... Não, mas eu estou falando não, assim. ela mesmo, ela, a criança mesmo. Você faz mesmo, trabalho com criança, mas não desta forma. Uhum. Você faz trabalho com criança, eu não trabalho com criança, tá? A Carmen trabalha muito bem, tem até um livro. Ela faz com brincando, conversando. Como se fosse, eu digo, a constelação. Nossa. Que você tá com os bonequinhos e ela vai falando. Ela pega um bonequinho e fala assim, nossa, isso aqui é um soldado. Mas o que tem a ver esse soldado? Ah, isso aqui é quando eu fui pra guerra. Uhum. E você vai montando aquela história. Ele está fazendo. Uhum. Ele está fazendo uma regressiva. Uhum. Sabe? Mas atualmente você usa muito mais os pais. Eu uso muito mais os também pais, esse outro os método. Os pais, né? Que regridem pelo uhum. filho. Uhum. Mas passa pela regressão, pelo filho. E às vezes nem o pai consegue, nem a mãe. Uhum. Aí você tem que trazer uma outra pessoa para regredir. Deixa eu falar aqui agora do nosso pessoal do Facebook que está aqui. Hoje o Rodrigo não está, então tem que falar mais, né? Uhum. A Camila, eu tinha colocado ela sentada, mas agora a Leila foi para a cadeira. Era para ela falar, mas ela fica fugindo de falar também, a Camila. Né? A casa da Marcela está dando um bom dia, né, Bia? Bom dia, Bia. Obrigado por tantos esclarecimentos e ensinamentos nesse assunto. Um abraço a todos aqui, né? Rui, aí a Fernanda está colocando aqui o seguinte. Rui, nós fechamos a rua da minha casa hoje porque o Fábio está fazendo aniversário. Opa, aniversário do Fábio, marido. Está tudo fechado lá em Jacareí. Né? A grande Jacareí. Só avisar o pessoal de Jacareí aí que ele convidou todos os amigos. Se você não foi convidado, então se toca que você não deve ser muito amigo. E que hora que vai ser a festa? Não, é o dia todo. O dia todo, né? Essa é festa boa. Parabéns. Está fechado lá. Parabéns. Aí só para falar o pessoal que está aqui no Facebook, né, que aqui a Lili que está transmitindo hoje, mas a Rita Flor, é todo mundo dando bom dia, né, uhum. e dando as felicitações pelo programa. A Márcia Pinto, a Sonira Gaiosa, a Cláudia Maria de Oliveira, a Sônia Santos, a nossa irmã Sônia, uhum. né, a Maria Abreu, Vicente Teixeira, o Domingos, o pai do Rodrigo. Claro, uhum. bom dia, tá dando. A Dolly Cassal, que sempre passa aqui, dando bom dia a todos. O Higino, a Amanda Almeida, o Trajano Candelária e o João Sauan. Daqui a pouco a gente fala mais. O pessoal tá ligadinho aqui no nosso Facebook, no nosso Facebook Live. Um abraço a todos vocês. Rui, o Carlos Kretschik. Olha como é que eu sei falar outra língua. Outra língua, você está dizendo. Está começando a... Interessante a explicação da Beatriz. Era a minha dúvida se esta terapia seria apenas do exterior para o interior e não a terapia reencarnacionista. E não, a terapia reencarnacionista mostra a situação causadora. E você vê e sentirá em consequência e em consequência ajudará seus pontos ou não. Muito válido. E, Bia, a Cida e o Barbosa estão aqui perguntando, como você falou de reiki, qual que é a diferença entre reiki e o passe magnético? Muito bom, né? Uhum. Muito bom. Porque para mim é tudo em posição de mãos, né? Vamos lá. Pois é, né? Uhum. Então, quando você vai fazer para dar um passe, você não faz um curso? Sim. Não tem que fazer um curso dentro do uhum. aprendiz do evangelho, como eu fiz. Você tem toda uma preparação que tem... Então, é um curso, é uma formação que você está apta a dar aquele passe. Que pelo que eu sei, ainda lembro, né? Eu acho. Tem, vamos dizer, as entidades, os espíritos, os amigos e tal, que transmite através deles... transmite essa energia. Uhum. Mais ou menos assim, não é? Passe. É. Eles são melhores de falar de passe do que eu, Rui. Né? Eu já trabalhei, mas agora no passe eu não trabalho. Reiki, outro estudo. uma forma de trabalhar. É um estudo, é você aprender, assim como você aprende dentro das regras do passe, você aprende do reiki. Ele foi redescoberto por Dr. Mikao Isui, ele é japonês, é uma origem japonesa, o reiki. Reiki, separando ki é energia de vida, energia vital, chi, ki, tudo é energia que nos mantém vivos. Quando você morre, seu ki sai, sua energia sai, e você fica só corpo físico e mortinho ali, né? Sim. Mortinho ali, bom, gostou? Então, reiki, passagem de energia vital universal. Mais ou menos isso, que você transmite com as mãos. Assim, você precisa fazer, sim, uma formação, um curso, uma iniciação, porque o Dr. Mikao, quando ele era professor na universidade em Kyoto, os alunos perguntaram para ele, como que se cura com as mãos? E ele falou assim, eu sei orar, sei rezar para que cure. Mas como cura? Como Jesus curava com as mãos? Essa era a pergunta, como ele curava com as mãos? Ele sai, deixa dessa escola, de onde ele era, dava aula, era diretor, e sai em busca da resposta. Com isso, ele passa por muitos mosteiros, e foi no budismo, com um monge, dentro de um mosteiro budista, que ele encontrou escritos em sânscrito. Isso ele levou mais de 10 anos, porque ele teve que estudar sânscrito e outras línguas. E ele descobre, ele acha os escritos, mas só que ele não entende o que está ali, símbolos sagrados, vamos dizer. E aí esse monge desse mosteiro diz para ele, medite, vá meditar, no monte Kawama, eu sou igual o Jorge para falar o nome do lugar, mas está tudo certo. No Japão ele medita por 21 dias, nesse 21 dias ele fica, né, jejuando. E no 21º dia, é como se ele desmaiou e teve alguma coisa assim. E ele viu vindo dentro da luz todos esses símbolos. Estou resumindo bem, tá? E o que que ele acontece? Ele fala assim, nossa, parece que eu entrei num paraíso, ou morri. Mas não, ele volta e na mente dele fala, lembre-se disto. Lembre-se do que você viu. Ele desce essa montanha e começa as primeiras curas. Ele tropeça, tem as histórias assim, sangra, arranca a unha, e ele abaixa, ele coloca as mãos. Quando ele coloca as mãos, esses símbolos vêm na mente dele e rapidamente estanca o sangue e aquilo cura ali. Então, eu falo que são os milagres, teve alguns milagres. Então, quando ele volta para o mosteiro, um monge está lá também acamado, de problema de coluna, alguma coisa assim, e ele pede permissão para colocar as mãos. Quando ele coloca novamente, aquela energia, aqueles símbolos vêm e o monge se recupera. E o monge diz para ele, isto é reiki, foi nomeado assim. Então, para você, a diferença eu vejo, você acessa um canal de energia em que você utiliza destes símbolos. E estes símbolos, no nível 2 até o 2, são três símbolos em que são as chaves. Como uma chave abre uma porta, uma chave abre a outra. É como abrindo. E o terapeuta reiki, ele é só um canal. É como um acendedor de luz. A energia entra pelo chakra coronário, passa pelo cardíaco e você transmite com as suas mãos. E você utiliza estas chaves, este símbolo. Eu tenho milagres com reiki, tá? Eu só fui acreditar em reiki, que eu dou curso desde 2005, porque aconteceu coisa dentro do meu consultório, que eu tinha acabado de me formar em psicologia, que eu acho que o pessoal sabe que eu fiz, saí com 50 anos da faculdade, antes eu fui terapeuta, né? E até de vidas passadas eu fui, antes, 10 anos, reiki, florais. E eu estava só com a psicologia, eu precisei atender uma pessoa, que a mãe queria que eu atendesse. E ali eu falei assim, o meu milagre do reiki. E eu passei a acreditar, porque eu precisava, talvez, de alguma coisa. E eu passei a dar o curso. E era uma pessoa que estava ouvindo voz, vendo o bicho saindo e toda cheia de tumores no rosto. Então, Bia... Sumiu as vozes, sumiu tudo. Aí, é uma cura. Agora, traduzindo aqui em miúdo, junta tudo, é tudo a mesma coisa para mim. Sim. Entendeu? Sinceramente. Sim. É reiki, passe, é tudo a mesma coisa. Por quê? É porque você é canalizador de energias e acaba sendo, trazendo... Agora, o passe a gente fala, o passe magnético, quando a gente fala passe magnético, ele é a energia física e a espiritual junto. Então, usa-se o magnetismo do passista também e a energia prana, que uhum. a espiritualidade passa para uhum. nós. Então, passa essas duas coisas. Para mim, o reiki também é a mesma coisa. Técnicas de aplicações diferentes. Né? Então, mas tem uma coisa, só deixa eu completar, então, senão eu perco meu fio aqui da beada. Dentro da visão do reiki, você não doa a sua energia. Você não doa. Se você começar uma aplicação de reiki, você está sem energia, você está cansado, você está meio com dor de cabeça, dor no corpo, você se cura. Porque é dentro de uma... Isso é pesquisa, isso tem pesquisa na Unifesp, tem pesquisa que muda toda a composição nossa mesmo, até sanguínea, vibracional, várias coisas. Quando você aplica um reiki, vamos dizer assim, mais ou menos 30% daquela energia fica para você, 70% vai para a pessoa. Então, você não usa a sua energia, você não se desgasta. Então, é quase que uma teoria. Primeiro você se cura para poder curar outras pessoas. Isso, porque reiki é autocura. Reiki é autoaplicação antes para você do que para o outro. Também uma reforma íntima. Também para você trabalhar isso aqui. E para você ser, eu falo, maestro da própria vida. Ao invés de você ficar pedindo só para o outro fazer, você pode fazer e fazer pelo outro. Equilíbrio entre dar e receber. E eu digo assim... O reiki, porque olha, isso que o Jorge falou, mais ou menos, o passe, isso. O reiki, ele abrange mais pessoas, porque ele não tem religião atrás, ele não tem nenhuma religião. Então, as pessoas aceitam. Então, médicos são, freiras são, padres são, qualquer pessoa, desde criança pode ser, bebê pode ser iniciado em reiki, entende? E isso é uma técnica de cura e autocura. Então, é interessante que eu fiz um seminário com vários médicos aqui em São José, na Clínica Francisca Júlia, inclusive coordenado pelo Dr. Serafim, que é da AME de Taubaté. O médico de Campinas está dizendo, olha, o futuro do espiritismo, o futuro do nosso trabalho é através do reiki. E o reiki vai trazer resposta para muitas coisas que nós, espíritas, falamos, ensinamos e usamos. O que você acha? Então, mas é que ele não está muito vinculado a nenhuma religião. Ele não, não está. Não, tá? ele é espírita. E tem até alguns lugares, centros espíritas, que não aceitam o reiki. Alguns, está muito aberto isso agora, tá? E isso aí, como que ele poderia? Porque é uma energia, não sei, Rui, essa pergunta eu não sei. O porquê que ajudaria na doutrina espírita? Talvez... que a cura existe para todos e que não pode estar em todo lugar, talvez seja isso, não, e que ela não está vinculada nem à católica, nem à espírita, nem isso, nem aquilo, nada. Não, essa... E ela abrange mais pessoas, e a pessoa às vezes vai no centro espírita, toma passe, e outra fala, não, no centro espírita, não, mas o reiki que eu tomo. Isso, é uma forma de cura. Isso, aí no... E o despertar do espírito, da responsabilidade. Eu vejo que todas essas técnicas reencarnacionistas, elas entram para abranger pessoas. Que essa forma ela não aceita, ela se aceita. Por isso que eu falei, junta tudo e é tudo a mesma coisa. Viu, Jorge? Mas o plano espiritual tem que mandar diferente. É só cá, cuidado que nós temos, porque tem alguns que falam, não, isso aí é desvirtuamento da doutrina espírita. Não é nada disso aí. Nós estamos mostrando que nós não fugimos das obras básicas, não fugimos dos ensinamentos básicos da nossa doutrina, mas tudo isso aí são coisas acessórias para que a gente possa... atingir um público maior, que a gente possa falar com mais conhecimento, né? Porque ontem mesmo, viu? Meus parabéns lá para a Fraternidade Paulo de Tarso, que tem um grupo tão grande de pais, que eu fui lá fazer a palestra falando sobre a diferença do mundo material com o mundo espiritual. Que coisa maravilhosa a quantidade de crianças que tem lá, viu, Jorge? A quantidade de pais que estão lá fazendo o curso de paz, e o Milton, né, o Milton Baruel, que já esteve com a gente aqui substituindo você, e a gente vê que é um trabalho que realmente vai para frente, porque é feito com muito carinho, com muito amor. E os parabéns ao pessoal da Paulo de Tarso, inclusive a Patrícia Félix está lá trabalhando também, né? São 9 horas e 17 minutos, já estamos estourando aqui para ir para o nosso segundo intervalo. Ó, Rui, nós temos aqui pessoas ilustres aqui ouvindo o nosso programa. A Camila daqui a pouco vai falar o outro pessoal que está ali em outro Facebook, que eu não consigo achar aqui, ela vai achar ali para falar. A Camila vai falar? Mas eu queria falar agora que quem está nos ouvindo lá de Juazeiro, da Bahia, lá da minha terra, né? É a Iana, a Fernanda e a Lu Almeida, né? Lembra? A Lu, esposa do Manuca Almeida, né? Oh, puxa. E o Manuca, que partiu em novembro, né? E nós estamos viajando amanhã para lá, né? E na sexta-feira nós vamos fazer uma palestra lá no Centro Espírita Moreira Rego, lá em Juazeiro. E o tema da palestra é Caminhos do Coração, a espiritualidade em momentos de poesia, que é uma homenagem ao Manuca Almeida, que nós fizemos esse evangelho, essa palestra. Coisa linda. Essa palestra musicada é uma homenagem à poesia dele, né? Então é toda baseada na poesia dele, misturada com o evangelho de Jesus. Então a proposta é essa. É, nós fizemos essa palestra aqui no Anjo Ismael, no aniversário do Anjo Ismael, na terça-feira, que foi muito bacana, o pessoal gostou bastante. E a gente quer dar esse presente para a família, né? Para a Lu, para a família, mas também para o Manuca, que a gente sabe que foi uma pessoa que, quando partiu, estava muito espiritualizada, né? Eu falo até, é interessante. Quando o Manuca desencarnou, um dia antes ele falou que um amigo dele esteve lá e disse que ele ia viajar e que ele ia daqui a 2 dias que ele ia partir. Chegou para a esposa dele e falou: olha, teve meu amigo aqui ontem e disse um que amigo espiritual. Um amigo espiritual, né? Uhum. Só que ele confundiu o nome, que ele já estava. Ele confundiu o nome, ele deu o nome do irmão, né? Uhum. É. E na realidade ele falou: daqui a 2 dias eu vou partir. Mas ele estava achando que era assim rápido. Quando foi dali, ele partiu mesmo. Fala, para a pessoa falar um negócio desse, ela tem que estar preparada. Espiritualmente ele estava preparado. Nós não esperávamos, a gente achava que o Manuca não ia partir. Mas ele espiritualmente estava preparado. Um mês antes também, ele passou para mim uma música. Talvez tenha sido uma das últimas músicas enquanto ele estava encarnado. E nós musicamos a música. Que legal. Né? E nós vamos apresentar esse trabalho lá. E a Lu, ela é jornalista. E ela está fazendo todo esse arquivo, todo esse acervo do Manuca, que é muito rico o acervo dele, preparando tudo. E ela passou para mim, interessantíssimo isso aí que eu falo. Quando ela passou essa mensagem que eu vou passar agora para vocês, eu falei, quando é que ele passou? Eu achei até que tinha sido há pouco tempo. Ela falou, não, Jorge, há muito tempo. Quer dizer, talvez quando ele passou, ele nem imaginava que ele ia estudar um pouco mais a doutrina espírita, participar mais um pouco da doutrina espírita, porque para mim é lição de transformação, de reforma íntima. Essa mensagem que ela mandou para mim aqui, que eu vou passar agora para vocês. Só para curiosidade para os nossos ouvintes, ele é autor de que música? Manuca, de sucesso? Por exemplo, no Nordeste todo mundo é conhecido. Só se eu falar Manuca Almeida, todo mundo sabe quem que é. Não precisa de referência, né? A referência é ele. Mas para o Brasil, para dar uma referência bem conhecida, o Manuca foi o ganhador do Grammy no ano de 2002, do Grammy latino-americano, com a música Esperando na Janela, né? Que por é isso eu vou na casa dela, ai, ai, que... falar do meu amor pra ela, vai. Colocou. Né? Essa música é dele, como mais outros autores, e ele foi o ganhador do Grammy. E a mensagem dele aqui, depois nós vamos pro nosso intervalo comercial, né? E com a outra música que nós vamos tocar também. É, daqui a pouco eu falo, tá bom, Inácio? Deixa eu colocar a mensagem do Manuca aqui. Estamos passando para uma nova era. O que se espera é um mundo melhor, aonde a paz reine absoluta, aonde a dor seja curta e o amor maior. Para criar um novo mundo é preciso compreensão, firmeza de pensamento em cada povo, em cada nação, e a força do merecimento que cada um pode ter é criar a todo momento um dia novo e um novo amanhecer. Profundo, né? Linda, né? Tá ligado mesmo no mundo, vendo que tudo acontece. O verdadeiro poeta é esse mesmo, porque ele tá ligado em todos os aspectos da humanidade. E consegue enxergar isso. E às vezes até não é muito compreendido por causa dessas coisas, mas consegue enxergar coisas interessantíssimas, com essa espiritualidade toda que tem na alma dos poetas. Nós vamos pro nosso intervalo comercial. Com a música, agora com a música do com o grupo Acorde, mas a música O Alvo é o Amor. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Nananana, eu sou feliz porque te amo. Nananana, é tão bonita essa emoção. Nananana, o nosso alvo é o amor. Nananana, é só a gente dar as mãos. Sempre feliz, dê um sorriso. Quem quer ter bastante amor no coração, todo mundo quer sentir felicidade. Mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar. Nananana, eu sou feliz porque te amo. Nananana, é tão bonita essa emoção. Nananana, o nosso alvo é o amor. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. É, nós vamos, são 9 horas e 30 minutos, atrasadíssimos aqui no nosso momento de Gavale, culpa da Bia, né? Sim, a gente tem que arrumar culpado, porque eu tô louco aqui para fazer o intervalo e você e o Rui não deixaram de jeito nenhum. Tá bom, a gente assume. A Camila e a Lília são testemunhas minhas aqui. Tá bom. E o nosso tema de hoje aqui no nosso momento de Gavale é Eu Voltarei, depois a Bia comenta, tá, Bia? Eu Voltarei. De Cora Coralina, grande poetisa do estado de Goiás, retiramos a seguinte peça literária. Eu voltarei. Meu companheiro de vida será um homem corajoso, de trabalho, servidor do próximo, honesto e simples, de pensamentos limpos. Seremos padeiros e teremos padarias. Muitos filhos à nossa volta. Cada nascer de um filho será marcado com o plantio de uma árvore simbólica. A árvore de Paulo, a árvore de Manuel, a árvore de Ruth, a árvore de Roseta. Seremos alegres e estaremos sempre a cantar. Nossas panificadoras terão feixes de trigo enfeitando suas portas. Teremos uma fazenda e um horto florestal. Plantaremos o mogno, o jacarandá, o pau-ferro, o pau-brasil, a aroeira, o cedro. Plantarei árvores para as gerações futuras. Meus filhos plantarão o trigo e o milho e serão padeiros. Terão moinhos e serrarias e panificadoras. Deixarei no mundo uma vasta descendência de homens e mulheres, ligados profundamente ao trabalho e à terra, que os ensinarei a amar. E eu morrerei tranquilamente dentro de um campo de trigo ou milharal, ouvindo ao longe o cântico alegre dos ceifeiros. Eu voltarei. A pedra do meu túmulo será enfeitada de espigas de trigo e cereais quebrados. Minha oferta póstuma às formigas, que têm suas casinhas subterra, e aos pássaros cantores, que têm seus ninhos nas altas e floridas frondes. Eu voltarei. Todos nós, certamente, voltaremos a este chão, ou a outro qualquer deste universo infinito. A reencarnação, ela é divina, e todos estamos sujeitos a ela, querendo ou não, tendo consciência disso ou ainda não. O Criador nos dá a chance de continuar, em próxima existência, aquilo que nesta não podemos lograr. O Criador abre sempre a porta do arrependimento, da oportunidade da reparação àqueles que desejam volver aos braços seguros do amor. São 9:34. Esse é o momento de Cavalli com a mensagem Eu Voltarei. Bia, algum comentário que você possa fazer a respeito dessa mensagem? Então, isso aí é quando ele está lá no plano espiritual, que ele fala, eu vou lá e vou fazer tudo isso. E aí, quando chega aqui, não consegue fazer. E que algo não foi. Como fazer? Como pegar novamente a trilha, ou voltar aquilo? Então, esse é um dos princípios até da reencarnacionista. Nós fazemos um propósito de vir. Não precisa ser tão detalhado como foi esse aí, que é bem detalhes, né? Mas um propósito de crescimento e de viver aquela essência e viver para o bem e para o amor, como fala do amor, e fazer, né, a nossa parte, o melhor nessa aprendizado que nós vamos tendo de vidas e vidas. Aí chega aqui e acontece coisas e que eu, tudo que eu combinei lá no plano espiritual, eu esqueço quando eu chego aqui. Não esquecemos? É. Então você tem direções, mas algo sempre vai entrar. E até que eu penso até assim como se um teste, né, para que você, será que você está mesmo nesse propósito? E aí vem o quê? Quando eu falei de gatilhos, a pessoa sai da direção que ela se programou e vem informações, vem gatilhos, vem o quê? Talvez doença, talvez alguma coisa. Olha, você está saindo do seu caminho. E é essa a ajuda. Vem sofrimento? Com sofrimento. Normalmente, lógico, você tem sofrimento quando você sai do seu caminho que você se programou. Você veio para colocar o bem e fazer coisas boas, de repente entra aqui o ego, né? A casca que nós estamos vivendo, um ego, e você desvirtua. Essa é uma das funções, por exemplo, da reencarnacionista, que a pessoa procura porque está na dor, porque ela, sim, não está, como aquele outro falou, problemas na família, financeiro, filhos, essa coisa toda, e não tome. O que está acontecendo? Aonde saiu? Onde eu saí do rumo? Se faz uma regressiva, pode ser que, por exemplo, nessa história que foi mostrado aqui agora, a pessoa relembre o propósito dela. E como ela vai? Então, ela tem consciência, ela se conscientiza. E a partir dali, ela começa movimentos para que aquilo que ela se comprometeu aconteça. A plantar as árvores, a isso, o determinar, meus filhos serão isso, tem uma programação de cada filho. Aqui é só um caso que mostrou. Vamos pegar só no geral, né? Mas nós esquecemos a nossa programação. Então, a reencarnacionista te ajuda a lembrar a tua programação. Aquela coisa que sempre a pessoa tem. Aonde foi que eu errei? É, tem muito disso aí? Onde foi que eu errei? A pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei que eu não consigo realizar isso? Onde foi, o que que eu fiz, né, para merecer isso? Isso aí já é uma coisa assim, né? Merecer, não. Fez, e isso tem a ver. Você talvez pediu. Lembra que eu falei que pediu? E tem a resposta de onde foi que eu errei? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Né? Depende o quanto ela está aberta, depende do quanto o mentor dela está no momento dela saber onde foi que eu errei. Ou até ele vai... Sempre tem mensagens muito bonitas de mentor quando é aberto. Não é, Jorge? Lembra de mensagem? Deus. Então tem a mensagem de força, de que você está aqui para você viver sua essência, que você tem um propósito nesta vida, sua missão de alma, tá? Não é missão de só coisa da matéria, é missão de alma, alma, espírito, aquela coisa, essência. Tá? Vamos encerrar o nosso momento de Gavale? Vamos. Então daqui a pouco... Um oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Beatriz de Paula Porto, a famosa Bia Maravilha. Olha, você vê, a Regina Vilhena de São Nino está dizendo Bia Maravilha. Como sempre, cumprimenta a todos. É, passou a ser Bia Maravilha agora. Obrigada, Regina. Olha, agradeço. Muitas pessoas aqui continuam no Facebook. Vamos falar rápido aqui, porque a gente está perdido aqui sem o Rodrigo também, assim, para ajudar a gente, né? No caso, todo mundo faz falta aqui. É claro que hoje o programa está excelente, porque ele não sei por que ele não está aqui. Melhor programa. Um dos melhores. Aqui, quem entrou aqui foi o José Luiz Carvalho. Bom dia, meus queridos amigos. Está desejando uma boa viagem. Obrigado, José Luiz. A Ludmilla. Bom dia. O rei que tomou a direção que o espiritismo estava destinado. Não se vinculou a nenhuma religião e se tornou uma religião. Que bom que as pessoas têm acesso a essa manipulação energética sem precisar ser religioso, né? A Cláudia Maria de Oliveira entrou mais aqui alguma vez. Ela tinha perguntado sobre passe e reiki. Na realidade, a Bia já explicou. A Souza do Espírito Santo aqui. É a tia do Rodrigo. Isso, como que é? Irene, né? A Irene, que sempre está aqui com a gente também, está dizendo: meu nome é Irene, sou de Santos. Ô Irene, a gente já está acostumado com você, que você participa nos nossos programas aqui todos os domingos. Ela disse que fez TVP com o doutor Flávio Brau, só que o doutor achou que não era necessário fazer regressão. Só fez uma terapia por algum tempo, tomou florais e bar, e disseram-me que teria que trabalhar muito na caridade e estudar. Aí estaria a minha cura. Na época estava com a depressão profunda e realmente aconteceu. Um abraço carinhoso para a doutora Beatriz e realmente muito séria e maravilhosa. Não é? Aqui também a Márcia Moreira está dizendo: está ótimo o programa, esclarecedor. Claro que a regressão terapêutica ajuda sim, e acho que é muito bem-vinda à nossa vida. Ela está respondendo a pergunta. Uhum. A Camila Furlan está aqui do nosso lado, dando um recadinho para os ouvintes, né? E para o pessoal aqui. Ela estava colocando uma pergunta aqui mais uma vez, né? Aí vamos falar o nome das pessoas. A Maria Cândida da Cruz, a Sil Lamana, a Marinete Faria, a Isa Balesteiros. Todo o pessoal está saudando o programa. O Carlos Alberto Montoliva, nosso amigo Montoliva, o Marcos Ugai, a Elaine Santos, a Cláudia mais uma vez aqui, o Humberto Oliveira está dando um bom dia, o Trajano Candelária, a Dolly mais uma vez dizendo que está com saudade da gente. Nós também, Dolly. Ela passou esse mês todo lá em Caraguá, deve estar voltando agora, é a mês de férias dela. Diz que a casa da Marcela está fechada, que a casa da Marcela funciona na casa dela, né? Uhum. Então, quando a dona da casa não está, a casa fica fechada. Né? Mas ela precisa de descanso, que ela trabalha todo dia na casa da Marcela, porque eu trabalho lá de bazar, eu trabalho das coisas que ela faz lá. Quer dizer, se juntar todos nós, o resto dos trabalhadores, não dá o tanto que ela trabalha lá, né? Por isso que ela precisa desse descanso mesmo. A Ana Maria Silva também entrou aqui, a Daniela Cividini Souza e, mais uma vez, a Irene, dando um bom dia a todos. A Camila que vai falar agora. Camila vai falar. Bom dia. Nossa. Só para continuar aqui, a Mara Moura também entrou, dando bom dia. A Luciana Gotolá. O Trajano mais uma vez entrou aqui. E a Doli mandou um beijo para Dora. Não podia faltar, não, né, Doli? Não podia faltar. Então, são 9 horas e 42 minutos. Estamos aí na iminência de começar a encerrar, né, Rui? É. Porque a Bia, ela estava com as 50 páginas aqui, ela não virou nem duas. Nem duas páginas das coisas dela. Está parecendo o Tomé que vem aqui para falar os 12 segredos de Jesus e não chegou nunca. Não, os 12 segredos de Jesus e cada programa ele falava dois, né? Porque não conseguia. Agora nós estamos querendo que ele volte aqui, claro, para encerrar os 12 segredos os de Jesus. Os 12 segredos. Não, mas as páginas aqui... Está um segredo danado. Está um segredo danado. Mas páginas... a mãe dele estava... Estava doente, viu, gente? Uhum. Mandar um abraço para a mãe do Maurício. Maurício. Uhum. E muita saúde, muita paz, com muita certeza. Tranquilidade. Que ela se restabeleça rápido. Isso aí. E um grande abraço para o Maurício, que a gente já está com saudade dele mesmo. Está fazendo falta. Já virou o ano e ele não apareceu aqui ainda. É. Mas vamos lá então, Bia. O que nós podemos falar mais agora para encerrar o nosso programa? Porque... tem tanta rindo. Coisa, né? Tem constelação, tem reiki. É a Beatriz. Um monte de essa coisa. É a Beatriz. É? Essa é a Beatriz. Casca Beatriz, a essência. E tem aquele outro curso que você fez com o nosso amigo, o doutor, né? Doutor Miguel, que foi muito bonito também. Foi. Isso aí não dá tempo de falar agora, não. Mas não, o doutor Miguel deu lá na CEL lá um curso que ele fez com a gente. Ele deu o nome de Ravi, até, que é a constituição desde fala do embrião, né? Desde a união do espermatozoide, o óvulo e a formação física mesmo, e depois passando para a parte energética, astral e os corpos. Foi lindo. Foi muito bonito. Ele me convidou para fazer o curso, mas é 7 horas da manhã lá no bairro. Não, já foi faz tempo. Já não foi, tem mais, não, mas não, agora não tem mais, não. Ele vai continuar, né? É, mas eu saí daí, eu não sei. Não. Agora eu não estou sem agenda. Semana passada. Estou sem agenda de lá agora, não estou sabendo. Mas voltando aqui para reencarnacionista, o Jorge falou que eu estou com 50 páginas, mas não é assim, Jorge. Não estou, não, gente. É, não é, não. Só 49. Só 49, isso mesmo. Uma das coisas que eu faço, até para gravar uma live que eu gravei quinta-feira com a Fabiana pelo Círculo Saudável, sobre constelação, eu falei assim, não, eu estudo novamente cada vez que eu vou. Não pense que eu vim aqui, eu já sei tudo e eu vou. Não, eu estudo. E essas folhas que o Jorge está vendo aqui são digitadas e tem uns grifos, que é a essência. Porque eu digo o seguinte, você não deixa porque o seu conhecimento, porque o seu mentor te ajude, porque ele já faça a sua parte. Mas eu também, né? Só trabalho assim. Só trabalho assim, né? Claro, porque então, você... tem risco, eu tem também, grifos. Também e você não precisa... Sabe aquele negócio que você faz cola e não precisa da cola? Porque daí está na tua mente. Ou esquece da coisa mais importante que talvez você precisasse falar. É, também, é bom ter um, né? Isso eu aprendi para dar palestras, é assim, eu ponho tópicos no slide, mas deixa eu correr uma coisa que alguém falou aqui, que falou assim do reiki, só nisso eu fecho, é o reiki, a pessoa falou, acho que alguém aí falou o negócio do manipular a energia, não manipula do reiki, você não manipula, você é um simples transmissor daquela energia. Assim como você também não manipula o passe. Sim. Você é um transmissor. Onde a energia, que eu não fiz o curso disso, né, que você manipula é na cura prânica. Na cura, eu acho. Que eu acredito que você faz um movimento e tem a consciente. Tem cura prânica aqui em entendeu? São José? Tem, mas eu não fiz esse curso, não. Tem cura prânica? Tem, sim. E é muito bom. Não estou criticando. Nós temos uma pessoa aqui em São José com a cura prânica. Muito bom. Mas de uma amiga nossa que veio de Guarapari, e ela só trabalha com a cura prânica. Não, é maravilhoso. Mas esse curso eu não fiz. Não fez. Tá bom, nós então já fizemos um programa sobre cura prânica. É muito lindo. Sim, mas, mas o tratamento da cura prânica... É fantástico. Mas pelo que eu sei, você precisa ter uma intenção de tirar, de colocar o reiki. Você é imposição de mãos. Você coloca, faz a sua conexão. Pois, só dá um recado do pessoal das arrecadações para ajudar... pessoal de Monteiro Lobato, nossa região aqui, que está passando por dificuldade devido às cheias que aconteceram, né? Então, o pessoal da Cruz Vermelha, nosso amigo Elcio, que faz parte, está dizendo que sábado que vem, na sede da Cruz Vermelha, das 9 às 12 horas, na rua Olívio Gomes, número 100, Era na antiga Tesselagem de Paraíba. Isso. É, no Parque da Cidade aqui, né, na antiga Tesselagem de Paraíba, estarão arrecadando material de higiene pessoal e limpeza e alimentos não perecíveis também. Então, higiene pessoal ou de limpeza ou alimento não perecível, pessoal, estão precisando. Então, basta a gente levar lá, né? Não tem necessidade de a gente ir para Monteiro Lobato, nem para... A gente nem sabe quem está passando necessidade. O pessoal da Cruz Vermelha, esse pessoal é capacitado para isso e de confiança também, né? Basta a gente levar lá que eles distribuem certinho aí para as famílias que estão necessitando, que estão passando por dificuldades com as cheias aí que tiveram em Monteiro Lobato. E aqui na nossa região, periferia de São José dos Campos, ali na região do Taquari, ali para frente, né, Rui? É, porque aqui nós temos muito deslizamento, que agora melhorou um pouquinho. Parou o tempo, né? Mas semana passada estava chovendo todos os dias, a água é absorvida pela terra, aquela terra fica muito fofa, muito solta, e há o deslizamento das terras, né? É, isso aí. Tudo bem. O Zenildo, ele manda um abraço a todos e principalmente para a Bia. Muito obrigado. Zenildo, muito bom dia e continue prestigiando o nosso programa. Você conhece o Zenildo? Zenildo é nosso ouvinte aqui, é da vida toda, né? Ele é lá do nosso lar também, frequenta o nosso lar. É. Que ele conhece também o trabalho de psicoterapia reencarnativa. Com a Daniela. O pessoal faz lá com a Daniela, né? Tá. Então ele é bem ativo nessa parte de conhecer. Que legal. Bom, muito bom. Mais pessoas se conscientizando da importância. Isso, eu acho desse muito legal trabalho de essência. É, legal o trabalho lá do nosso lar, que talvez seja o único centro espírita da cidade que adotou mesmo a psicoterapia reencarnacionista. Tem, né? Um outro aqui no Jardim das Indústrias, que a Daniela, eu esqueci Casa o nome. Chico? Não, é um outro. É a Daniela, ela fez o curso da reencarnacionista e ela tem a direção desse centro, bem pequeno, que é aqui no Jardim das Indústrias. Eu esqueci o nome. É, eu tenho ido lá fazer palestra, mas não consigo lembrar do nome lá. E eles têm um atendimento da reencarnacionista lá também. Ah, do Carlinho, é novo também, né? Bem novo do Carlinho. É novo, então, mas eu não consigo guardar o nome. É, mas depois a gente vê e coloca ali no Google. Mas tem também, e é pequenininho, são poucas pessoas. Então tá, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? E vai indo aos pouquinhos, né, da conscientização, né? É que nós precisamos, o Rui falou agora há pouco isso aí, nós precisamos, nós usamos essas técnicas é para ajudar a doutrina, não é para desvirtuar, não. Não. Né? Se você pode ajudar mais as pessoas, por que não? Uhum. Você vai lá com o nosso irmão Barbosa, lá na casa, na Fraternidade Maria, lá, no Jardim, na Vila Industrial, né, no Tatetuba. Tem lá, como é que chama? É o rei. Acupuntura, poxa. É. E muita gente. Terça-feira estarei lá, né? Fazendo palestra. Muita gente sendo ajudada. Então, ele é um terapeuta, ele usa as técnicas junto com a doutrina, com o passe, junto com todas as ferramentas que nós temos na doutrina e acrescenta isso aí. Porque cada pessoa é tocada por uma forma, né? Não, lá na CEL, lá na creche, lá na Natália, tem um ambulatório que o doutor Miguel vai. Lá tem acupuntura, tem Bessie, tem Reiki, lá também está começando a regressiva, a terapeuta, psicoterapia regressiva, lá da reencarnacionista. Então é um trabalho muito lindo. Então, às quintas-feiras tem o ambulatório de Reiki. Eu tenho ido lá fazer, porque eu dou curso de formação lá também, que é um local que eu dou. E eu estou indo lá às quintas-feiras aplicar Reiki nas pessoas. E depois ela tem o trabalho do passe, que tem o centro, né? Nós estamos, então, com curso em andamento de psicoterapia reencarnacionista. Tá terminando em maio. E aí, provavelmente, no segundo semestre... Tem não, outro, não tem, não está programado. Ainda, né? Não está. Daí quantas depois pessoas estão fazendo? Lá deve ter umas 10, 12 pessoas. É, só lembrando que o curso de psicoterapia reencarnacionista é um curso profissionalizante, praticamente. Isso, né? Isso, é um curso que depois a pessoa pode usar para trabalhar e ganhar o dinheiro dela. Não é? É um curso que é espiritual, digamos assim, mas não é um curso espírita, não. Não. Que, né, é um curso que a pessoa vai receber o diploma e ela terá competência e habilidade para trabalhar com aquilo. Não, o curso é para todas as pessoas. Não, a Camila perguntando se é psicólogo, não. Todas as pessoas podem fazer. A Miriam, quando ela esteve aqui, ela falou assim, tipo assim, se a pessoa trabalha no centro espírita e conhece já da doutrina, ela tem mais facilidade. Mais facilidade. Pode ser que tenha alguma pessoa que vá lá que eles não vão, ela não vai ter condições de fazer o curso. Né? Mas pelo que eu vi, que eu fiz numa turma aqui primeiro em São José, agora está acontecendo a segunda e eu auxilio, né? Estou como auxiliar lá nessa turma. quem procura são mais pessoas que têm essa visão reencarnacionista. Não necessariamente que precisa ser espírita. Uhum. É só ter a visão de que eu não estou só nessa vida e uhum. que acabou aqui. Sim. Eu tenho uma, né, vidas e vidas. Uhum. É só ter essa visão da reencarnacionista. Que tem facilidade para isso, isso. Porque é muito explicativo, tem apostila, muita prática. E você recebe a certificação, você se inscreve, faz parte desse grupo de pessoas que faz parte lá de Porto Alegre, Dr. Mário. Uhum. Então, você é certificada. Você tem, e tem supervisão, tem online, tem por e-mail, tem por telefone. Eles te dão todo um suporte. Então, é um curso, assim, muito válido, muito bom, entende? Ele dura 18 meses. Tá? É um curso de especialização. É, né? 18 meses. E tem pessoas, às vezes, que fazem o primeiro, daí fazem a segunda vez. E no curso nós regredimos, nós passamos pela experiência, eu fiz umas 10 ou mais regressões, e me deu muita certeza da minha missão aqui nessa vida. Então, resumindo tudo isso daqui, Bia, normalmente todas essas práticas são para as doenças espirituais. Não para o corpo nem para a mente, né? Mais espiritual. É que tudo, afeta, não, né? Tem como separar. Não, mas que afeta, essa doença espiritual afeta sim, a mente. Sim, afeta o corpo, afeta a mente, afeta a dor. Então, eu falo assim, é você ir na fonte, certo, né? É você ir à fonte, né? Daquilo que está. E o meu corpo, a minha mente, o meu cérebro, ele é todinho só para decodificar isso. E ele vem à manifestação, é através dele. Não fala assim que quando a psicossomática, quando você adoece no físico, é porque ele já veio informações. Sim. Informações. E aí é o ponto final, é assim, você está passando isso, olhe para isso, não é o outro que é culpado. Não é o médico que vai resolver a sua situação, ele pode te dar um remédio, mas não é o remédio que vai resolver, é você com você. Desperte para você, desperte quem você é, qual sua essência, qual sua missão, qual seu propósito nesta vida. Entendeu? E eu preciso responder só rapidinho para Camila, que eu sei que está terminando, que ela perguntou a diferença de psicologia e a psicoterapia reencarnacionista. A psicologia, ela começa o estudo na infância, no nascer aqui, desde a gestação, desde que alguns até depois que você nasce. A reencarnacionista, ela vem dizer que esta infância, ela é uma continuidade das outras vidas. Então, não é aqui que começa, já começou há muito tempo. E aqui é só mais uma manifestação desse espírito para viver uma casca, uma personalidade. Eu acho que esse é o tema aí do próximo programa, né, Bia? Acho que esse... Só para voltar aqui os recados, a Juliana, do Hoje Pode, está assistindo a gente aqui. Um grande beijo para a Ju. Obrigada pelos brigadeiros do meu aniversário, viu, Ju? Estavam deliciosos. Ela faz brigadeiro aí. Uhum. O telefone da Juliana é 981459131. 981459131. Ele é o WhatsApp também, para quem quiser encomendas aí. Casamento, confraternização, festas corporativas, chá de bebê, entre outros aí. Ela tem várias gostosuras, uma delícia. O meu sogro... Hoje pode, né? Hoje pode sair da dieta. Hoje pode aqui? Parece que eu vi no outro programa aqui. A semana passada eu falei que a Juliana de vez em quando ia mandar um chocolate aqui pra gente. A Bia tava escutando, ela veio hoje e disse que só por causa disso. Eu não combinei com a Juliana ainda, só eu combinei comigo mesmo. Ela veio porque hoje pode. Eu vou combinar com ela de vez em quando, assim, pelo menos uma vez. Me avisa, ela mandar uns hoje pode aqui pra nós, pra gente sortear pros nossos ouvintes. Isso, isso. Agora, difícil é que o pessoal daqui quer participar do sorteio, né? Isso é fogo. Mas um abraço pra Juliana. Parabéns, Deus. Hoje pode, né, Bia? Hoje pode. Continuando amanhã aqui também. No Face, tem a Mara Moura, ela está perguntando onde que ela pode procurar, porque ela achou super interessante aí o tema. Bia, não quer compartilhar esses contatos com a gente? Então, você pode depois escrever aí, mas é só pelo meu WhatsApp, se você entrar em contato, é 991198732. Manda uma mensagem para mim, ou pelo Face, né? No meu Face eu não tenho página profissional, é a minha página, Beatriz Paula Porto, e manda um mensagem, ou entre, me adicione. Eu sempre estou colocando informação, quando eu estou tendo curso, mas me procura, né? Eu dou explicação, tá tudo certo. Legal, estamos acabando aqui, né? Só mandar um beijo aqui para a Sabrina, que está escutando a gente aqui também, diz que o programa está interessante. E a regressão nos ajuda a entender quem nos torna hoje... Acho que sim, né, Bia? Sim, sim, muito. Tudo bem, Jorge? Vamos lá. Quem ganhou o livro? É, nós vamos sortear agora. É, sortear agora? Já fez sorteio? Não. Olha, legal. Vamos lá? Então, mas tem que ter música, senão não tem graça, né? Essa é do Rodrigo, essa música, né? Isso, eu não sei se o Rodrigo estava assistindo a Pantera Cor-de-Rosa quando ele pegou esse negócio aqui, né? Mas é para sortear as pessoas. Vamos lá? Os ganhadores são a Ana Paula Carvalho, que participou aqui pelo WhatsApp. E quem participou pelo telefone foi a Regina Vilhena. A Regina Vilhena é campeã de ganhar. Aí a gente fica pensando assim, ah, só foi ela que ligou. Não, foi um monte de gente que ligou. Mas é sorteio, sorteio, paciência, né? A gente tem que sortear e ser correto nos sorteios. A Regina que ganhou. Uhum. Vamos parar de enrolação também? Eu não sei se eu tenho que falar mais alguma coisa. Não. Ó, na música de encerramento, depois vai ser a música Existe um Lugar, do Grupo Castelã, e na interpretação do seu Rodolfo Alexandrino. Nós vamos encerrar com essa música. Muito lindo. Camila, quer dar um tchau aí no lugar do Rodrigo? Um abração, hein, Rodrigo? Queria agradecer aqui. Bom, seja... Bom dia aí pra todos e até a próxima. A próxima eu vou trazer o computador do Rodrigo aqui, já combinei com ele. Preciso. Perigo ela trazer o computador e o pessoal não querer mais o Rodrigo, querer só ela aí. Porque a diferença do Rodrigo é aquele computador dele. Porque aquele computador dele, você põe ele aqui e a gente pode ir tudo embora, o computador faz tudo sozinho. Faz tudo então sozinho. É a maior moleza do mundo. Não, é? Não precisa ficar em cima da cadeira igual a Lília, coitado. Olha lá. Duas horas lá em cima da cadeira. O marido dela ali numa preocupação danada, ela cair, as crianças dela que vieram ali, com medo dela cair dali de cima. Então ali tudo vibrando para ela não cair. Eu, né? Tirei até a foto dela, uhum, coloquei lá no grupo. Mas, que é verdade. É, nós temos que agradecer a Deli, os dois Serginho, porque tem um Serginho e tem outro Serginho, uhum, né? Dois Serginho, o Inácio, a Lília. O esposo da Lília, acho que já foi embora, né? As dois meninos também que estavam são filhos da Lília. Ah, poxa vida, não tomamos nota do nome dos dois para dizer. Os dois são corintianos, viu, Jorge? Por que você não pergunta para a mãe? Ela deve saber o nome. Pergunta para a mãe deles. Qual que é o nome, Lília? João e Matheus. E o marido? Francisco. Então, Francisco, Fernando... Nossa, hoje estava cheio de gente aqui, uhum, né? E, então nós que temos que agradecer a essas pessoas que colaboraram com a gente e vamos passar a bola, né? Vamos passar o microfone para a Bia, para que ela faça para a gente o encerramento, quer dizer, que ela possa encerrar os nossos trabalhos na manhã de hoje. Uhum. Agradecendo a todos, né? Eu fico muito feliz em estar aqui compartilhando conhecimento e práticas e que faz um bem para as pessoas. Né? E eu digo assim, viva a sua melhor essência, viva o seu momento. E como tem na mensagem que o Jorge leu, a cada dia um novo dia, um novo amanhecer. Faça do seu dia o seu melhor dia, entrando nesta conexão de você como um ser que é um espírito vivenciando aqui na Terra. A sua melhor forma, a sua melhor vida, seja você. Olhe para as dificuldades como um motivo para que você seja ainda melhor, sabendo que você nunca está só. Entre em contato, acesse o seu eu maior, através de Jesus, através de Deus Pai Criador, e seja muito, muito feliz. Ouça o seu mentor. Ele está aí, sua mentora está aí. Ouça, realize a sua missão de alma nesta vida. Seja feliz, luz e paz.